explicar o sofrimento, e a esperança foi levada como palha pelo vento. Se o teu rosto já reflete toda a dor do coração, e a força do teu braço já não traz a solução, basta você confiar no único que pode te salvar. O Espírito de Deus pode te levantar, sua agonia em alegria transformar. Entrega tua vida sem reservas no altar, Deus te sustentará. O Espírito de Deus pode te levantar, sua agonia em alegria transformar. Entrega tua vida sem reservas no altar, e a mão de Deus te sustentará.